aqui pelas bandas do Rio Grande é mais ou menos assim: churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e rodeio de guria, né, tchê? Eu sou um peão de estância, nascido lá no galpão, e aprendi desde criança a honrar a tradição. Meu pai era um gaúcho, quem nunca conheceu luxo, mas viveu folgado enfim. E quando alguém perguntava do que ele mais gostava, o velho dizia assim: churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher, é disto que o velho gosta, é isto que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher, é disto que o velho gosta, é isto que o velho quer. Fala bem a verdade, se o velhinho fez coisa melhor, guardou pra ele, tá? Não trouxe nada pra nós aqui, que tá louco de especial. Saí da minha querência e me bandei pelo pago, e hoje tenho uma prenda para me fazer afago. E quando vier um piacinho para enfeitar nosso ninho, mais alegria vou ter. E se ele me perguntar do que se deve gostar, como meu pai vou dizer: churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher, é disto que o velho gosta, é isto que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher, é disto que o velho gosta, é isto que o velho quer. Aí de conta que vem bolo agora. E foi assim que aprendi a gostar do que é bom, a tocar minha acordeona, cantar sem sair do tom, ser amigo dos amigos, nunca fugir do perigo, meu velho pai me ensinou. Eu que vivo a cantar, sempre aprendi a gostar do que o meu velho gostou. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher, é disto que o velho gosta, é isto que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher, é disto que o velho gosta, é isto que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher, é disto que o velho gosta, é isto que o velho quer. Churrasco, fandango, trago, mulher, melhor que isso, só dois discos, compadre.